engraçado, eu não sei que eu começar, falar mesmo consigo. Assim. Os dias são todos bem parecidos, presente. Por onde começar, e as horas parecem que tem alguma coisa mal acima do rádio. Já não acho que pode passar, já acho que o jogo não é mal. Se caracteriza, já não é meu, cara. Que eu sempre muito estranho, parece que sempre uma rotina. Eu só sei coisas, mas não sei se te espera, mano. Só prendo em uma situação, parece que não deveria. Não tem nada, não tem noção. Realmente pensavam, parece que tem uma armadilha de verdade pra mim mesmo, da qual eu não consigo falar de jeito incomoda, nenhum. Porque eu tô até